from a flame. Fuck God, I fuck a crucifix. I live by three digits, they all have 666. In my spare time, I read the satanic Bible. If you're a Christian, I'ma take your motherfucking rifle. Get it up with the V2S Mafia. Coming to kill ya from Brazil to motherfucking Australia. Faces of death follow you everywhere. Mr. Murder with that motherfucking serial killer stare. Silent night, daily night. Stuck in the streets with a 12-inch machete knife. Coming to take your life and maybe drink your blood. Just like Friday night. Skinning the bodies, hiding them in the cornfields. Police are baffled as over 200 people are motherfucking killed. The whole city is living in fear of the satanic killer. The nigga, the psycho blood spiller, the head driller. Coming straight from the underground to niggas with a devilish sound. Face of death. Face of death. Face of death. Face of death. Face of death. Face of death. Face of death. Face of death. Face of death. Face of death. Face of death. Face of death. Face of death. Face of death, face of death. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. Maluco nascido no inferno, chegou minha vez. Coração congelado, espírito completamente amarrado. Comentando de Deus, o diabo, mundo atrasado. Apavorado, ameaçado. Sem remorso, sem bondade, sem piedade. Só reina a destruição, o mal e a infelicidade. Trilhando o caminho da reta, obscura missão, cruda de vingança. Dois que não tem cura, seu inferno, chãs alturas. Pessoas infestadas pelo medo, guerra, tiro até o destraço. A desespero, a face da morte quebra o espelho. Nuvens carregadas de perversidade. Ódio e chamas tomam conta do ser humano com facilidade. Não existe o pai no céu, não existe ajuda. Você vai ser mais um réu, filho da puta. Vomitando o veneno, você não vai acordar do pesadelo. E muito menos escapado, eterno sofrimento. Bulldog, fantasma, mista murder. Você vai queimar na nossa chama. Da Austrália ao Brasil, do Brasil à Austrália. Cortamos sua cara com a navalha. Yeah, Mr. Murder, Bulldog Fantasma, Brazil and Australia, the real devil affiliation. Face of death, face of death, face of death. Face of death, face of death, face of death, face of death, face of death, face of death, face of death. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha.